Renatinho. Sábado, todo domingo e na segunda-feira tem o Renatinho Nasmon. E agora nas férias, sexta, sábado, domingo e na segunda. Estocando pra você. E no domingão, trazendo meu parceiro Levi pra tocar com a gente. Desse jeitinho, te liga só! Um, dois, três, tá valendo o Nasmon, garoto! Por amor, eu sei. Garçom Rodrigo na área, Vanderlei, olha só. E eu te amo. Dá logo um balde pra ele. Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Eu fui por aí, sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu me envolvi, agora estou preso a você. Mas entenda que foi. Foi por amor, eu sei. Sei que eu me entreguei a você. Foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Mas estava bem perto pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance pro nosso romance. Você então fugiu de mim, me deixando assim, sem seu amor. Por quê? Me diz o que fazer sem você. Foi por amor, eu sei. Me diz o que fazer. Marcelo Val, o romântico do Brega Melody. Foi por amor. Eu sei, me diz o que fazer sem você. Mas se foi, foi por amor. Eu sei, me diz que eu te amei. Já na Barracas Mon, vai! Eu não sei por onde começar. O meu diário, tempo não... Minha amiga Lurdinha hoje na área, né, Lurdinha? Sempre dando aquela moral pro Renatinho aqui nas Mon. Valeu, você e todas as meninas aqui do meu lado. Valeu, curtindo com a gente. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. O Sávio da mídia tava comigo ontem, São Isabel. Valeu, Sávio. Você é a primeiríssima dama na área. regaço, Vanderlei! Na área, né? Olha meus caras de bar. Aqui nas mãos com o Renatinho. Renatinho. Barracas, muita pai d'égua. Garçom Rodrigo da Valor. Parceiro Michael Jackson do Morroscano tá na área, né, Mike? verdade, né, Rodrigo? Cheia de muita emoção. Eu lembro do cara parou no pop. Tudo que eu queria agora ouvi você tocar. Pop só arrasta fogo, eu sei que é do Pará. Ah, nele que eu vou. Nele que eu vou. Asmum, sábado gostoso. A gente chegando em Mosqueiro, tocando aqui na Barraca Asmum, fazendo você viajar bem desse jeitinho. Te liga! Thiago, bora Thiago, você e toda a comitiva, né Thiago? Belíssima aí do lado, pode crer. Não mereço sofrer mais, somente agora compreendi. Brilho das estrelas do céu, foi difícil conseguir. Me livrar desse amor assim, por você não sofro mais, pois deixei tudo. Te quero nunca mais. Bora, Gino Prime! Patrick Salamão. Renatinho. Eu vi no céu uma estrela brilhar, o Jackson a comandar, o meu e o seu sentimento. DJ Thiago, toca esta canção que vai mexer seu coração, o luxuoso Jackson. Eduardo do DVD na área. Quero te amar com a banda Vênus, só que em segredo. Renatinho. O meu Jackson tocar, não tem pra ninguém, eu curto sem medo. Eu quero te amar e te conquistar, só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém, eu curto sem medo. Eu e você num amor sem fim, a noite inteira eu vou te amar. Essa voz já conquistou o seu coração. Vem curtir Barriere e Ramon. Bora,

gostoso. É Barracas Moon. É Renatinho. Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Aí, garçom, aqui meu parceiro Patrick, garçom. E eu te deixo louca. Aí, Elton. Te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Loucura na beira da praia do Chapéu Virado. Amor e loucura. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura. Ah, ah, ah. Saudade, Ronaldo. Eu nunca curti uma dessa no Pop Saudade. Paulinho Bola. Assim, faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, você. Faço tudo. De pau, só de boa. Fechadão com esse bom. Paixão cosmética, né? Eu às vezes esqueço até de mim. Isso, isso, isso. Dá de tudo que eu mais quero. É saber que você tá feliz. Com você, você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Com você, você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Shalalala,

pra gente se beijar. Ah, que momento que eu nunca vou esquecer. Mais uma parte dessa história entre eu e você. E aí levei, isso aqui tá bom demais. E aí, bebê, que delícia demais. Olá, sabe da mídia! Meu amor, o parceiro sabe da mídia, ele é a primeiríssima dama. Pra gente namorar, hein? Ah, terminando aqui, eu vou pegar carona contigo pra Cip. Aniversário do Zezinho hoje, por lá na piscininha. Renatinho.